Mike Romeo Alfa, falando do Salão 27, da Petronorte, Feliz Santana, e chama o controle, frequência 120 desse homem. Curtiu, chamarão 208 até volta, André. Dá o 7 aéreo, possível. Sente 7 aéreo. Autorizado, táxi, tem interseção, chama para ingresso, tem coragem da 17. Babá, Mike Romeo Alfa, mantenha-se em regra de voo visual, 500 pés, direto para Santana. Quando você me informa, chamar de pouso. Chama pouso, 1350, agora mais 22 minutos. 1350, copiado, reporte na 20ª mídia, Mike Romeo Alfa. Continuo. O vento 1, 3 graus, 1 0 mais, e fora do som. Estabilizado o X-Ray da 1-0-1. 3-8-9-6 autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0. Processado 3-8-9-6. Hotel Serra Charlie, fora do solo. Hotel Serra Charlie, decola os 3-0 para o norte, chama o controle, frequência 1-2-0-8. Chamar o controle 1-2-0-8. Espiano 021, reporte estabilizado no X-Ray azul 4207. Controle Salvador, Papa Papa, Hotel Serra Charlie. Papa Papa, Hotel Serra Charlie, prossiga. Decolou Salvador, senhorita. Pro presente, esse mais filho para fotografia em seguida, Veracruz. Está mantendo 500 pés. Agente. Hotel Serra Charlie, mantém-se regra de visual a 500 pés. Reporte no local do sobrevoo. Reportará no local do sobrevoo. Hotel Serra Charlie. Thank you. Alfa 3896, nós somos 32, táxi direita, chamou 21, desse mal 9 som. Terra Charlie já em sobrevoo em Simãesville, receptora 360, 500 pés, sobre a região, peraí. Sim, já estou em Terra Charlie, chame para Vera Cruz. Hotel Terra Charlie chamará para retorno em Vera Cruz. Estabilizou Azul 4207. Azul 4207, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, Azul 4207. Bruno, é o Mike Romão. Mike Romão, para seguir. Ele está passando 14 milhas, então autoriza a frequência livre. Autorizando, frequência livre, Mike Romão. Salvador, bom dia, gol 2065.0 da 1-0. Gol 2065, mantém a posição. Aí mantém a posição, 2065. Torre Azul 4207, passando Simbra, baixar travado, bandeira. Azul 4207, autorizado por pista no zero, já estou a 3 graus, não vai mais. Deve pôr pista no zero, Azul 4207. Controle Salvador, Tana 3485, Ciente Lima. Tana 3485, acione a identificação, voe direto tapa, para interceptar a chegada por meio de uma, desça para 4.000 pés. Reajuste no 021. Mini 21 para 4.000 pés, bomé de ONU, Brody Tap, pista 10, 3485. Até a Terra Charlie, sente reporte e no cruzamento da maior posição. O 2065 autorizado, né? Manter a pistão zero. Vai manter 1-0, 2065. Azul 4207, 037, táxi de linha, deixa o 21, desce na 9, sobe. 21, 9, saldo 4207. Voo 2065, autorizado decolar pistão 0, já está liberado da restrição anterior. Você pode subir em bateria 360. Autorizado decolar, altura 300 graus, 0 graus. Sente, decolagem autorizada, ano 0, liberado da restrição 090, 25 minutos. Na proa 043 para essa formação, por 5 milhas, ok? Gente, copiado, TAM 3485. E após o voador, né? Após autorizado. Direto do UNA, TAM 3485, descida para 4010. Após UNA 4000, obrigado. Ciclo decola os 39, chama o controle, frequência 2018. 208, 2065, obrigado e bom domingo. Presente em frequência livre, não corte nenhum tráfego na região. Ador, Contigo 2065. Voo 2065, bom dia, contato radar, prepara nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, São Bruno, 2065. Estamos pelo horário aqui, seu ponteiro é capaz de vencer agora, uns minutinhos atrás. Tem alguma alteração de horário além das 1 2 5 5, confirma? Bono 739, bom dia, acione identificação, voo direto ISTAP, está no processo da chegada, voo médio 1, desça para nível de voo 050. ISTAP 050, 759. Sistema ativo aqui. Bono 739, pode voar. Pediu o funcionamento agora, já tinha passado o nascimento aqui. Pastor 39, controle Salvador. Escuta, prossiga. Pastor 39, 57 milhas, sudeste Salvador, subiu radar encerrado. Chame Léo, 120 decimal ou não. Chama de 1201, pastor 39, boa. Ah, eu estou na zona, ainda está pronto. O XLM 1401 autorizado, aliás, decolar, pistão 0, vento 130 graus, 101. Estimativa, linda cola, 61430. 3065, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1. Alterne 123, decimal 8. 251238, Recife, 2065, obrigado. Controle 208. O XLM 140 decola, os 47, controle 208. 140. O XLM 140, contato radar, via saída PUC, estuda para nível de voo 350. Autoriza, Jama? Autorizado, Jama, pro 614? Autorizado, direto do Jama, Chanel 6140. Quando Jama, 6140. Então, 3485, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado. Corno 739, lista para 2003, o ajuste no 021, autorizado, afinal de essa cruz aí, responsabilizado. 2000, no 021, 739. Tentando contato com a torre, é muito baixo, ininteligível, confia. Autorizado, chame zero para o táxi. Salvador, bom dia, Santos. 3485, sinal normal da 10. Passou, travou, pessoal. 3485, ciente, autorizado pelos bichos no zero. Vento, longo 30 graus, 1 zero. Autorizado por 10, 3485. Exército 4006. Exército 4006, isso? Afirmativo. Sim, Exército 4006. O Exército 4006 acionou e decolou na turma vertical da Escola de Administração do Exército, conforme tendo visual para Porto Seguro. O Exército 2006, eu chamo da frequência do controle, ok? A frequência é 120, decimal 8. Exército 4006, proteja. Exército 4006, decolou da Escola de Administração do Exército. Visual para Porto Seguro, mantendo rota axé. Exército 4006, vai seguir para Porto Seguro e acione o transponder 0141. Confirme, irá manter 500 pés até o destino? Então, 140, pelo menos aí uns 10 minutos, que é 30 minutos antes que o plano fica disponível aqui. Então se quiser acionar, então aguarda uns 5 minutos para acionar. Foi estimado de ingresso para a terminal de Ilhéus e estimado de pouso em Porto Seguro. Cadê meia dúzia, chamada, aguarda. Sente. Controle da 3-1-6-1-4-0, voa Aracaju. Ela é 6-1-4-0, aguarde a coordenação com o centro resistente. Entendi. 9140, chame Recife, na frequência no 25.45. 25.45, obrigado. Exército 4006, informa o tipo do equipamento. Equipamento Alfa CA32, na pouso em ponto seguro, zona 530, estimada acelera terminal em mais 15 minutos. Sente copiado, exército 4006, meu presente tem frequência livre, ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo na frequência 120.1. 7-3-9. 7-3-9, chama a torre, frequência 118, decimal 9-5. Salvador, voo 7-3-9. Autorizado o pouso, pistola no zero, entrou no 50 graus, 109. Daniel MAP 917, o nome da Suíça. Autorizado, né? Mantendo zero. 3-0, ele manteu no 0, eu vou no 64. Romeu Alfa, xixi atualizado, decolar, pista no 7, vento no 2-0 graus, 1-0 mais. Nós, senhora, 5-8, táxi à direita, chama 2-1, eu vou chamar lá o som. 3-1-9, táxi 3-9, bom dia. De quatro a bordo, tá autorizado, já, isso é táxi, são pra ingresso, pista 1-7-1. Alinhado no 0-4. 1-4-1 totalizado, decolar, pista no 0, vento no 2-0 graus, 1-0-1. Previsão decolar, 0-0, vou no 1-4-1. Satarra, 1-9-10, Cristo, decola 5-9, chama o controle de frequência 1, 2-0-1-8. 1-9-10, decimal 8, novembro. Portugal de Salvador, Papa Romeo, November of Christ, decolado da pista 107. Papa Romeo, November of Christ, que bom dia, mantém as condições visuais, a gente chama 021, reporte para da Barra. Reporte para a Farol da Barra, mantém as condições visuais, November of Christ. Decola 00, 1400, chama o controle de frequência 1-2008. 1-2-0-8, boa. Olha, voo 1-648, bom dia. 1-648, bom dia, contato radar, sobre a série nível de voo 350, saída PUCA. 350 lá pouca, voo 9648. Bom dia, azul 2758 para Lima. Azul 2758, bom dia, atualizado direto Duna, lista para o nível 050. Direto Duna, 050-2758. As autorizações, mude só o código de transponder para 5506, que 5506 permanece a chave de autorização. Bom dia, 1-2-3-0, no ponto 0 da 1-0. 1-2-3-0, autorizada, né? Decolar 1-0, vento 1-0-0-0-3. Tive decolagem da 1-0, 1-2-3-0. Dois 758, solicito aqui uma proa 040, por 25 milhas, evitar formação à frente. Sente 1-4-1-6. controle, é 1600. Assente, 1600, novembro 6. Afirmo. Estamos o Lucien, está autorizado em colapso no 7, vento 1-0-0-0, vem de lá. Decola 04, chama o controle de frequência 120-18. Controle 208, obrigado, bom dia. Juliette, estamos no decola 04, chama o controle de frequência 120-18. Salvador, bom dia, gol 1230 no perfil da PUCA. 1230, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol 1230. Ano 648, solicita a prova de Aracaju. Bola 648, estamos no centro Recife, solicite ao mesmo, na frequência 125.45, ao término 126.85. Chama a Recife 125.45, ao término 126.85, gol 1648. Oi, Salvador, já estamos no decolou, pista 7, saída bom. Atacamos de leve tango Zulu, contato radar, se você em restrição, nível de voo 080, saia da bomba. Sim, restrição 080, saia da bomba, tango Zulu. Azul 2758, desça para 3.000 pés e ajuste no 021. 3.000 ou no 021, no azul 2758, agora a prova de turma. Papa Romeu 90 horas Paulista, que está sensível para autocoordenação. Sequência livre para autocoordenação, 90 horas Paulista. Papa Tango, Zulete Tango, quando possível, estimado para pouso. 7 1 Bojo, Serra, Serra, Lima, Serra, 1-4, 5-7, o Tango Zulu. 7, Papa Tango Zulu, Tango Zulu. Sol Salvador, 6200 da hoje, bom dia, informação Lima. Salão 6200, bom dia, autorizado direto do Duna, descendo para o nível 050. Direto do Duna, descendo para o 050, 6200. Salvador, bom dia, Azul 597, pronto. Azul 597, autorizado, né? E decolar, pista 1-0, vento 1, 40 graus, 1-0. Aí, ali, decolar 1-0, Azul 597. Azul 2758, tráfego 12 horas, 9 milhas, roda oeste, mantendo 1.000 pés, um papá 28 alfa. Deixa para 2.000 pés, autorizado sinal e eletro, que tem reporte estabilizado. Para 2.000, vai reportar estabilizado, não temos o tráfego no check-in, 2758. Dona 230, como sempre, Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 125, 45, alterne 2685, ano 230. Decola os 1-1, chama o controle de frequência 120, decimal 8. Zero. Controle Salvador Azul 597, passa 1200. Azul 5197, contato radar, se você para o nível de voo 320, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Após 2.000 pés, direto Leda, Azul 5197. Salvador, bom dia, Fernando 337, passando 2.0 até 1.6. Fernando 337, bom dia, autorizado chegada a Banff, deixa para 4.000 pés, ajuste na 021. 4.000 com 1.021 na Banff 6337. Bom dia, eu vou 1250, sem nem informação Lima. Voo 1250, bom dia, autorizado via chegada Bonet 1, nível de voo 060. 27 via Bom Médio 1 para o 060, vou no 250. Alemanha 337, redução de velocidade 250 mais, número 2 na aproximação. 250, Alemanha 337. Estabilizado 2758. Alemanha 2758, completo sinal de chame torre, 118, desse sinal 95. 345, boa. Uniforme, Mike, uniforme, autorizado chegada bom, se deixa para o nível 070. Chegada Bonk, nível 070, uniforme. Senhora 200, direita para 8575. Senhora 200, após desvio de Voidona, desça para 3000 pés, aí chama 021. 3000, Voidona. Pode desvio na brigada 6200. Uno 250, número 3 na aproximação, redução de velocidade 230 mais. 230 mais, Uno 250. Chanela 200, desce para 2000 pés, autorizado final ILSXC, reporte estabilizado. Eu reportei a minha 200. Chanelinha 337, cancelada as restrições de altitude, desça para 3000 pés, ajuste na 021. 3000 pés, com 1021, sem restrições, 6337. 2758, Solos 18, táxi à direita, chamou 21 nesse manobra, senhor. Direita, 21, obrigado, Azul 2758. 5 decimal 1, alterne 1, 2, 3, decimal 8. 5, 1, 2, 3, 2. 5, 1, 7, obrigado, bom serviço, bom domingo. Obrigado também. Salvador, Gilete São Zulu, com a Estrela Vitor Maxiano, durou uma data de regra e prossegue visual nível 085. Sete, Patrão, Gilete São Zulu, plano instrumento cancelado 1420, tudo em condições visuais para o nível 085. Condições visuais para o 085, Vitor, Gilete São Zulu. Goma 250, cancelada as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste no 021, complete redução de velocidade 2109. Desça para 4.000 pés, restrições 2109, Goma 250. Localizador, né? 200, visão capítulo. Canal 200, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 795, exato. Canal 337, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILSXE, reporte estabilizado. Me autorizado, reportará 337. Chalé 6200, autorizado pouso, bichão 0, vento no 30 graus, 1 0 mais. Pouso, né? 200. Atenção do Gilete São Zulu para serviço de informação e alerta, chame-se Andrei Sif, 125-45, alterne 126.000 decimal 85. Sete retífico, 12545, 126 decimal 85, estamos no louco. Zona 250, completa redução de velocidade 1909, segue tráfego na posição de 12 horas a 14 milhas com 200 de grau speed. 790 mais, Zona 250. Controle Salvador, bom dia, passarinho do 9804, quente da Lima. Passarinho do 9804, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador. Voe direto ITAP, reporte para a descida. Voe direto ITAP, reporte para a descida 9704, 9804. Atualizado, né, mantém pistão zero. Para a descida, passaria do 9804. Passaria do 9804, desça para o nível 050. 050, 9804. Chamada 337, completo sinal, chama torre, 18 decimal 95. 895, obrigado. Zona 250, desça para 2.000 pés, autorizado sinal e lance X-ray, reporte estabilizado. 1.000 pés, autorizado sinal 2, gol no 250. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, confirma a velocidade indicada. 220 mais. Uma aproximação, lá, autorização de pouso, pistão zero. 337. Você tem condições de manter até a próxima duna? Positivo. Gente, mantenha o tal, o papá uniforme, mais uniforme, desça para 3.000 pés, ajuste na 021. É, 3.000 ou no 021. Passarei do 9804, mantenha indicada na descida de 240 mais. 240 na descida, passarei do 9804. Do uma boa, com 395, espera 10, pronto visual com a zona curta. 7395, mantenha, pode esperar, puxão zero. Mantenha, espera, boa, no 3. Salvador, gol no 962, Comatom Lima, passa 220. Gol no 962, bom dia, autorizado de chegada, boa noite 1, desça para o nível 060, redução de velocidade.